Rádio Cultura AM 830, a Rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. 3:40. Notícia. Agora, novembro é considerado o mês mais quente já registrado na Terra, segundo informações dos serviços Copernicus para as alterações climáticas. Os recordes de altas temperaturas globais vêm sendo debatidos mensalmente desde junho. De acordo com o Observatório Europeu, o planeta caminha para que 2023 seja o ano mais quente da história. Os outros meses deste ano também se encontram, no mínimo, entre os 10 mais quentes, quando comparados ao mesmo período de outros anos. Segundo o observatório, a temperatura média da superfície em novembro foi de 14,22 graus, cerca de 0,85% grau acima da média no período entre 1991 e 2020. Informações, Davi Costa. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2022 revela que 73% dos alunos brasileiros de 15 anos, recentemente aprovados no ensino fundamental, não conseguem fazer operações de matemática simples, como converter moedas no computador. O índice de estudantes que estão abaixo do nível esperado é menor, em torno de 31%. A avaliação internacional é aplicada a cada 3 anos para avaliar conhecimentos de estudantes em matemática, leitura e ciência. Repórter Letícia Bessa. Após a identificação de 2 novas sublinhagens de uma variante da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde reitera que a vacinação é o principal meio de proteção contra a doença. Recentemente foram identificadas as variantes JN.1 e JG.3. A pasta recomenda nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais de idade e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. O Ministério da Saúde ressalta que é importante que todos os brasileiros atualizem o esquema vacinal com as doses recomendadas para cada faixa etária. Todas as vacinas disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde, o SUS, são eficazes contra variantes que circulam no país, prevenindo sintomas graves e mortes, conforme destaca o órgão. O Ministério da Saúde reforça que se mantém alinhado com todas as evidências científicas, com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais atualizadas para o enfrentamento à Covid-19, incluindo o planejamento para a vacinação em 2024, que já está em andamento. Em outubro, o Ministério da Saúde anunciou para a partir do próximo ano a inclusão da vacina da Covid-19 pediátrica no calendário nacional de vacinação e a vacinação da população de alto risco para agravamento da doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião. Ajudar na Catedral Cristo Rei é acolher os pobres e excluídos dia e noite durante 24 horas. A Catedral Cristo Rei vai ampliar importantes serviços e projetos dedicados aos cuidados com os mais pobres. A exemplo da acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome inscrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Graças ao amor e à fé da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a família Faço Parte ampara os mais pobres e ajuda a proclamar a palavra, evangelizando também pelos meios de comunicação católicos. Ajude, faça parte. Ligue para o telefone da família dos devotos da Piedade, 31-3319-6111.

Sintonize AM 830. Rádio Cultura, música clássica e informação o tempo todo. 4 horas e 19 minutos. Notícia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai realizar ao longo do primeiro trimestre de 2024 debates para regulamentar o uso da inteligência artificial nas próximas eleições. De acordo com o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, a intenção é que os candidatos que utilizarem dessa tecnologia para desinformar eleitores sejam punidos. Em outubro de 2024, serão realizadas eleições municipais em todo o país. Serão eleitos os próximos prefeitos e vereadores que irão atuar nas casas legislativas. Moraes é favorável à punição severa para aqueles que utilizarem inteligência artificial para criar vídeos, áudios e outras informações falsas. Caso seja comprovada a fraude, o ministro defende que seja cassado o registro dos candidatos. Se já tiverem sido eleitos, Moraes defende que haja cassação de mandato e a inelegibilidade, além de responder extensões penais. Informações, Davi Costa. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para Fiscalização dos Rompimentos de Barragens aprovou 52 recomendações de ajustes nos acordos de reparação da tragédia em Mariana. A medida visa influenciar diretamente a repactuação que a Justiça Federal deve concluir em dezembro, diante dos 8 anos de atraso em indenizações e reconstruções. O relatório final recomenda que a Fundação Renova, representante das mineradoras, deve deixar as funções de executora das ações de reparação. O rompimento da barragem de Fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP deixou 19 mortos e despejou uma lama de rejeitos de minério de ferro ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, em 2015. Apresentação, Lina Freire. O preço do diesel está 6% mais caro no Brasil se comparado aos demais países. O alerta da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM. A entidade acompanha a evolução dos preços e calcula a defasagem dos valores praticados no país. O levantamento vem em um momento em que a Petrobras sofre pressão por uma redução no custo para a população. No caso do diesel, o impacto vem da volatilidade do mercado internacional e da taxa cambial, como explica o professor de economia Denis Medina. A gente tem o preço cotado em reais, mas boa parte dele é importado e a gente tem essa questão de flutuação do dólar. O último reajuste do diesel aconteceu do meio para o final de outubro, né? E nessa época o dólar estava em torno de 5,15, 5,10. Hoje o dólar está entre mais ou menos, né, 4,90 ali, arredondando o valor. Então essa diferença do preço de outubro para hoje do dólar representa 5% de queda. Essa diferença do preço é justamente a falta da correção mais próxima, né, das variações do dólar. Então, a última correção, o dólar estava mais alto. Hoje, com o dólar mais baixo, a gente não teve essa redução no preço do diesel. Por isso, ele está 6% acima das cotações internacionais. O professor da Universidade em Morumbi destaca que a alta do preço do diesel afeta diretamente a vida das pessoas. Combustível, principalmente o diesel, é utilizado no transporte de praticamente todos os produtos que nós consumimos, desde produtos básicos, alimentos, hortifruti granjeiros, até produtos mais sofisticados. Inclusive, utilizados não só no transporte de carga, mas no transporte de pessoas, nos custos de todas as empresas, tem uma composição do frete dos produtos, das mercadorias, das matérias-primas. Então, um preço elevado em relação às cotações internacionais significa que a população brasileira está pagando um pouco mais caro por todos os produtos por conta de um custo maior de frete. A última interferência da Petrobras para a redução de preço do combustível aconteceu em outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Ajudar a Catedral Cristo Rei é proclamar a palavra de Deus, fortalecendo os trabalhos de evangelização. A Catedral Cristo Rei vai acolher milhares de fiéis em missas, na Tenda da Paz e na Praça das Famílias. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome inscrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Agricultura, DYL 244, AM 830 kHz. 4 horas e 34 minutos. Notícia. 5 empresas foram notificadas pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, pelo uso obrigatório de biometria facial para que consumidores tenham acesso a determinados serviços. A biometria facial é um dispositivo de segurança que pode ser usado por diferentes empresas em ambiente virtual, mas não pode ser imposto ao consumidor. Foram notificadas as empresas Claro, Vivo, Mercado Livre, Banco BTG e Itaú. De acordo com o IDEC, a notificação foi feita em novembro, depois de receber uma série de reclamações dos consumidores sobre o assunto. O Instituto argumenta que o uso de biometria traz riscos desnecessários para o consumidor e que há outras formas de identificação e prevenção de fraudes mais seguras. Informações, Davi Costa. A taxa de desemprego no Brasil alcançou 7,6% no trimestre encerrado em outubro, segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a maio e julho, houve redução de 0,3 ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, o percentual de desempregados era de 8,3%. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desocupados chega a 8 milhões e 300 mil pessoas. É o menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre encerrado em abril de 2015. Apresentação, Lina Freire. A Organização Mundial da Saúde divulgou novos dados que mostram uma baixa taxa global de impostos aplicados a produtos não saudáveis, como álcool e bebidas açucaradas. Os resultados destacam que a maioria dos países não está utilizando impostos para incentivar comportamentos mais saudáveis. Para ajudar a apoiar os países, a OMS está lançando também um manual técnico sobre política e administração de impostos sobre o álcool. Globalmente, 2,6 milhões de pessoas morrem por consumo de álcool a cada ano e mais de 8 milhões devido a uma dieta não saudável. A implementação de impostos sobre álcool e bebida açucaradas deve reduzir essas mortes. Metade dos países que taxam bebidas açucaradas também tributam a água, o que não é recomendado pela OMS. Embora 108 países estejam taxando algum tipo de bebida açucarada, em média, o imposto sobre consumo representa apenas 6,6% do preço. Pelo menos 148 países aplicaram impostos sobre bebidas alcoólicas em nível nacional. No entanto, o vinho está isento de taxas de consumo em pelo menos 22 países. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes. Ajudar a Catedral Cristo Rei é incluir os pobres nas iniciativas educacionais, culturais e artísticas. A Catedral Cristo Rei reunirá escolas de música e de mosaicos, auditórios, salas de concertos e museus, democratizando o acesso à educação e à cultura. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome inscrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Você sabia que já pode sintonizar a TV Horizonte no canal 30.1 da TV aberta? Nosso sinal é totalmente digital e em alta definição. E o melhor de tudo, completamente gratuito. Uma programação inteligente e comprometida com o evangelho, a cultura e a educação. TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, agora no canal 30.1 HDTV. Sintonize aí na sua casa e acompanhe a nossa programação. Rádio Cultura AM 830. A Rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. 4 horas e 50 minutos. Notícia. O programa do governo federal que desenrola Brasil de renegociação de dívidas será estendido por mais 3 meses. A informação foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Márcio Barbosa Pinto. O programa encerraria no final deste ano, mas deve ser seguido em funcionamento até março de 2024. O objetivo do secretário é que se possa mais tempo para renegociar o projeto. O governo também deve terminar em O núcleo faz ainda campanhas nas datas comemorativas ou nas situações de emergência. Para o Dr. Sérgio Henrique, o serviço exige do voluntário duas características: persistência e resiliência. Acho que o serviço voluntário é um serviço de amor. As pessoas fazem porque elas gostam, elas não esperam, não podem esperar nada em troca. Ela tem que ter esse compromisso com o próximo, né? E eu falo, é um compromisso que volta, é uma virtude que acaba voltando para ela. Então, por isso que eu acho bem importante estar sempre forte, estar sempre unido, sempre procurar ações voluntárias, redes voluntárias, nunca esmorecer, participar, porque vale a pena. Entre as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Voluntariado estão a Rua de Direitos, que busca levar cidadania para a população de rua. O projeto Caminhos, voltado para promover o acesso ao trabalho, à arte e à cultura. E tem também o Cidadania em Rede, que realiza diversas ações sociais. A desembargadora Maria Luísa de Marilac é a superintendente do Núcleo de Voluntariado, que coordena as atividades na Corte Mineira. Para a desembargadora, antes de tudo, é preciso ouvir a população que precisa de ajuda. Sim, ouvir a população, a gente pensa que está ajudando, mas não é às vezes aquilo que está querendo. Cada um tem a sua particularidade, a sua necessidade. Às vezes uma palavra amiga, uma orientação para ajudar o irmão do conhece, de encontrar um pai que ele nem conhece, ou a mãe que está desaparecida, ou a mãe que quer achar o filho. Enfim, há várias formas de ajudar. Quando nós fizemos ações em abrigo, eles levamos kits de beleza para elas, elas falaram muito bom isso, mas o mais importante é vocês estarem aqui com a gente, ouvindo a gente, conversando. Então, quando eu vou a abrigos, eu procuro é conversar com cada uma delas, né? Porque só de saber que tem alguém escutando, ouvindo o que ela tem a dizer, eu acho que isso é um ganho na vida dela e mais para quem está fazendo isso. Com a proximidade do Natal, uma campanha interna aqui na sede do tribunal arrecada presentes para as crianças que enviaram cartinhas para o Papai Noel. E no fórum da Avenida Raja Gabaglia, uma outra campanha arrecada alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cátia Matos. Ajudar a Catedral Cristo Rei é... ajudar a levar mensagens de fé e esperança aos corações de mais irmãos a partir dos meios de comunicação. A Catedral Cristo Rei terá uma infraestrutura mais adequada para a comunicação via TV, rádio e internet. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome inscrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. sintonize AM830. Rádio Cultura, música clássica e informação o tempo todo. 5 horas e 25 minutos. Notícia. O governo de Minas abriu consulta pública para colher sugestões e contribuições sobre diretrizes metropolitanas para funções públicas de interesse comum. O documento é de estudo seja atualizado no plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte.